águas do mar, quando Cristo o caminho abriu. Quando forçado és contra as ondas do mar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com tempestades no mar da montanha, o mestre te vê. E a tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, mesmo sendo em tribulação, quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poder.